A palavra é batata. Ok. Batata. Pronto. Agora Beleza. você tem aí, vai ter dois picos no áudio que você sabe que é onde o meu áudio começa. E pronto, é isso aí. É isso aí, então. Ah, não, tá certo aqui. Eu tava olhando outra janela aqui. Olá! Eu sou o Coyote, sejam bem-vindos ao meu Cérebro Dói. E hoje eu tô aqui com Guilherme Afonso pra gente falar sobre podcasts. Olá, seres humanos. Tô aqui para falar de podcast. Vamos falar de podcast. Gosto. Exatamente. O podcast é essa mídia que todos nós amamos, então eu quis trazer um dos caras que produziu um dos podcasts que eu mais gostei recentemente aqui pra gente debater primeiro o que seria um podcast. Porque tem muita gente que debate se não tem feed, não é podcast. Ah, se tá no YouTube, não é podcast. E o que de fato é podcast? Você tem alguma opinião formada sobre isso? Olha. O que que é? Se a gente for levar como pelo, como é que chama aquilo? Pelo cânone da coisa, pela ideia original, podcast é qualquer coisa, seja áudio ou vídeo, que seja, como é que fala em português? Caralho, é muito escroto falar isso, não saber a porra da palavra em português. Transmitido, eu lembrei aqui, graças ao Google Translate. Qualquer coisa que seja transmitida, seja áudio ou vídeo, que seja transmitida para outras pessoas, saca? Tipo, é basicamente isso. Então, e sendo ainda mais específico, que isso aconteça graças a um feed. E aí isso já cai por terra pessoas que falam que YouTube não é podcast ou que se não tem feed também é podcast, porque se a gente for pelo Pelo certo, cânone. pelo cânone, eu não queria usar essa palavra, mas tudo bem. Pelo cânone, o podcast é o Personal On Demand Broadcast, que é como chama? Ai, meu Deus. É algo pessoal sob demanda. E o broadcasting, que é a transmissão. Então, é arquivos que você vai transmitir. Arquivos seus que você vai transmitir. Então, seja transmitindo pelo YouTube, ou pelo seu próprio site, ou pelo SoundCloud, qualquer coisa dessas pode ser um podcast. Desde que você tenha um feed e que as pessoas consigam, aplicativos né, pelos agregadores de podcast, ouvir seu podcast. Aí pronto, isso já é um podcast. Algo que a gente pode ir um pouco mais longe é se a gente for pensar em estilo de podcast. E em estilo que eu digo é se um programa é ou não um podcast, dependendo de como ele foi pensado. Sim, Porque. do formato em si, né? Como ele é entregue e não como ele é distribuído. Isso, Não, essa frase exatamente. não tem É muito muito sentido, bonita né? essa frase. Porque a gente tem que pensar o seguinte: um canal do YouTube, ele também tem um feed. Todo canal do YouTube tem feed. Isso é. Você consegue assinar o feed de um canal do YouTube. Eu não Certo. tenho certeza se em todos os agregadores de podcast você consegue fazer isso, porque eu acho que eles procuram geralmente arquivos de áudio. Mas A maioria dá, só que aí geralmente você não consegue baixar, só ouvir por streaming. só fazer o streaming. Que é a ideia do podcast, né? O streaming ali, o broadcast. Então, aí a gente vai para um outro papo, para o papo de o que é um programa sendo um podcast. Porque se a gente for pensar naqueles podcasts de rádio, tipo da CNN e tal, aquilo não foi pensado para ser um podcast. Aquilo. É, tipo um pedaço da conversa que rolou ali no dia na rádio e eles colocaram ali, né? Isso, eles estão distribuindo de outra forma. Né? Assim, eu ainda acho que isso é um podcast, porque ele está sendo transmitido como um podcast e entre aspas, vendido como um podcast. Então é um podcast, foda-se. A questão é Sim. se é um podcast pensado, um programa pensado em ser um podcast ou se é só replicação de conteúdo. Quando é só replicação de conteúdo, eu já não acho que seja tão podcast assim. Porque Sim. seria igual o programa do Bial, que agora vai ter um podcast. Aí você fala, nossa, que legal, ele vai passar mais partes da entrevista que não foi pro ar? Não, ele vai pegar o programa que foi da TV e colocar em formato de áudio num podcast. É um podcast? É um podcast. As pessoas vão poder usar o agregador delas para ouvir. Só que ele não foi pensado como podcast. Eu acho que a briga toda dos tem feed ou se não tem feed, ou a coisa, é se foi pensado ou não como podcast. Você pensou o seu programa como podcast? Sim, então ele é um podcast. Você É um pensou ele podcast. como um canal do YouTube que você. Um canal do. O Nerdologia, ele podia ser um Um podcast podcast. tranquilamente. Só que ele não. O canal do O Pirula. canal do Pirula, ele basicamente é um podcast, né? Porque você não precisa ver pra. Você não precisa ver pra assistir. Isso é muito bonito. Então, sabe? Só que ele não pensou no vídeo dele como um podcast. Então, não é. Sim. Eu acho que a discussão tem que ser nesse caminho. Eu acho que seria melhor Eu se a gente até pensasse tive nisso. uma discussão com os amigos que têm um podcast há um tempo atrás por causa disso, porque eles estavam insistindo que se não tem feed, não tem podcast, porque eu estava distribuindo o meu podcast por outras formas. E eu já penso que o podcast é uma maneira que eu tenho das pessoas ouvirem o que eu tenho a dizer, não importa como, pode ser pelo YouTube, pode ser pelo feed. Ela pode receber num pendrive ou áudio, sei lá. Se ela tá ouvindo aquele áudio que eu gravei com aquele intuito e eu editei daquela maneira, ela é um podcast. É uma forma de se observar. Eu não sou tão, como é que fala? Tão extremista assim de falar, ah, se não tem feed, não é podcast. Eu acho que é, tudo pode ser podcast. Se você estiver distribuindo, é um podcast, ok. Eu acho que é mais a questão do formato que foi pensado. Se foi pensado num formato de ser um podcast ou de ser um áudio qualquer. Se foi, sabe? Eu acho que é mais por aí. É porque senão às vezes o cara já tá achando que áudio do WhatsApp é podcast, né? Cara, eu vou te falar que eu acho que talvez esse seja o futuro do podcast aí, viu? Você mandar um arquivo de áudio para pessoas pelo WhatsApp. Não deixa de ser. Aquele pessoal que manda aqueles áudio Áudio de 8 de minutos. 8 minutos. É um podcast já, porque não tem interação da pessoa. Você não pode interromper e conversar tal, então não é uma ligação. Então é um podcast praticamente. É, pode Você ser. colocar uma trilhazinha de fundo enquanto você estiver mandando um áudio gigante de WhatsApp, você fez um podcast, olha só. É, dependendo. Às vezes o cara tá bêbado, tá tocando evidências ali no fundo, Olha cara. aí, Já tem pronto. Já é tudo. um podcast feito já, olha que bonito ainda. Mas eu acho que tem esse problema porque as pessoas identificam muito podcast com aquele formato Jovem Nerd, né? Que é uma tecla que o Luigi vem batendo há um bom tempo também e tal, que. Se não é papo de bar, não é podcast. E é uma conversa que não faz muito sentido, sabe? Eu já vi muita gente, ah, você quer fazer assim? Faz o um canal no YouTube, porque isso não é podcast, tá ligado? E não faz sentido. Eu começo achando assim, se alguém tá falando a tem que fazer ou não tem que fazer, sabe? Se você faz de tal forma ou de tal desforma, não é podcast. Pessoa tá cagando regra, já tá errada. Porque podcast, o programa que você vai fazer pode ser de qualquer forma. Tirando o que eu falei, você recortar um pedaço de um outro programa ou, né, alguma coisa assim e colocar para transmitir, é um podcast, mas não muito podcast. Mas se você pensou num programa e seja igual o meu, que é um audiodrama, seja igual o Projeto Humanos do Ivan, que é storytelling, seja esse seu ou do Luigi, que é basicamente um talk show, foda-se, é podcast, não precisa ser um papo descontraído, tal. Eu não diria nem que é o formato Jovem Nerd, porque não é só o Jovem Nerd que faz assim. Sim, é que ele é Ele o é grande o maior. precursor desse Na formato, né? verdade, ele não é o precursor, porque outros antes dele já faziam isso, assim, poucos que Assim, existiam antes tem. dele. Acho que tinha o Radar Pop antes dele, só. Não lembro Tinha o direito. Radar Pop, tinha, se eu não me engano, o Rapadura Cast já tinha começado, mas aí eu posso estar tá falando bosta. Eu não faço E ideia. agora eu vou até pesquisar para saber quando que lançou o Rapadura Cast. Eles estão no número 520. Não, então acho que eles vieram depois, porque o Nerdcast acho que tá Não, mas o pra. Rapadura tem aquelas que eles param e voltam, e Então pode ter essa diferença aí Pelo nesse meio feed tempo. do RapaduraCast, não me pergunte como eu cheguei nele, foi o Google que me jogou. O primeiro episódio foi do dia 14 de outubro de 2006. O Jovem Nerd começou por aí também em 2006, então eles são meio que... né, devem ser... É, de 2 de abril de 2006, o primeiro Nerdcast. É, então, bom, eles são do mesmo ano, com uma diferença de alguns meses. Mas, de qualquer forma, o que eu quero dizer é isso. Não é um formato que o Jovem Nerd criou, obviamente, não é um formato... Não, só que é o formato que eles usam e que a maioria usou. Aguenta aí que... Você falou que não tem edição, né? Que bom, meu telefone tá tocando. Não tem problema, cara. Que beleza, é porque tá avisando que eu tenho que daqui a pouco soltar o não houve bônus. Mas tudo bem, eu consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Qual não houve bônus é dessa vez? Dessa semana, boa pergunta, não lembro qual que é. Acho que é um plantão de notícias natalinas, se eu não me engano. Daqui a pouco eu vou descobrir. Daqui uma meia horinha você descobre. Mas bom, resumindo, voltando ao que eu estava falando, esse papo de bar, que é assim, eu não acho que é chato, eu não acho que tem que acabar, muito pelo contrário. E o que é o eu comecei a bater nessa tecla faz tempo já, o Luigi veio pra corroborar e ajudar nessa... Não na divulgação, né, mas nessa luta, que eu diria, porque muita gente acha que podcast tem que ter essa fórmula padrão de ter uma hora de duração, tem que ser um papo descontraído sobre um assunto qualquer e tem que ser semanal. E isso sim. Não é algo que eu gosto, sabe, que eu acho que... Não. Também não. Esse negócio da uma hora é o que ferra muita gente de começar a produzir podcast, inclusive. Sim, exatamente. Eu lembro que o meu primeiro episódio, que foi tipo com 20 minutos, teve cara falando, vou desinscrever do feed, isso não é podcast. Eu falei, hã? Como assim? Não faz muito sentido isso, né? É, tipo isso. Não faz... E o cara, não, é que eu escuto na velocidade 1.3, aí acaba em 5 minutos. Isso é outra coisa que eu não consigo entender. Pessoas que ouvem podcast em velocidade aumentada. Tem num grupo lá, que é a bosta de um grupo lá de podcaster BR. O grupo era pra ser bom, mas como qualquer coisa que junta muita pessoa, fica uma bosta. E teve gente lá falando que, porque eu ouço em velocidade aumentada, porque se eu quero saber, se eu quero buscar uma informação, eu ouço mais rápido. Mas, cara... Pera, você tá fazendo errado. O podcast não é pra você buscar uma informação, ele não é o Google pra você ouvir assim. E se a pessoa planejou o podcast de uma maneira, ouve daquela maneira. Porque se ele tem uma hora... mas é porque aí no ônibus eu ouço... tem que ter uma hora pra eu ouvir durante a minha caminhada do ônibus, do trabalho até em casa e tal. É outra grande burrice que a pessoa não percebe, que ela pode ouvir 2 de meia hora. Né? Em vez de ouvir um só de uma hora, ela pode ouvir 2 de meia hora e pronto. Vai ter cumprido o tempo inteiro do trabalho dele até em casa, vai ter dado certo. Mas tudo bem. Exatamente. E não tem muito sentido. Por exemplo, se você for ouvir um podcast tipo 1986 em velocidade 1.3... Não. Acaba, tipo, você estraga toda a experiência que você teve pra sonorizar, pra fazer tudo. Exatamente. Ouvir qualquer podcast, storytelling... Na verdade, ouvir qualquer podcast em velocidade aumentada já é errado, porque você tá perdendo informação. É igual gente que faz maratona de série e assiste 12 episódios em um dia. Você não lembra de coisa que aconteceu no terceiro episódio. Assim, nada. Eu acho que nada. Não. Então, a pessoa que ouve acelerado também não vai armazenar nenhuma informação. Se ela só tá querendo competir com os outros e poder falar que ouve o primeiro, ok, saca? Tipo, aí ouve vezes 2 e não entende nada e pronto. Sim, mas é uma coisa que não faz muito sentido. Não, eu ouvi o novo dessa semana antes que você. Mas e daí? pois é, isso eu não entendo também, inclusive porque eu conversei com pessoas... que baixaram o aplicativo do Jovem Nerd justamente para poder Como é que fala? Para poder Ouvir ouvir o antes. Nerdcast antes, isso. Exatamente. E aí eu fico tipo, que, cara? Para quê? Tipo, É tipo isso. Eu também não ele me falou, ah, é entendo. porque eu participo de grupos e eu podia levar um spoiler na cara. Tá. Spoiler do Nerdcast? É, tipo, ok, né? Mas eu acho que é meio idiotice isso, mas tudo bem, cada um faz o que quer, né? A gente Sim, não sim. vai julgar a pessoa, só julgo se a pessoa ouve acelerada e ela tem que morrer. Fora isso, tudo bem. Não, mas eu acho meio bizarro mesmo esse negócio de ter que ouvir antes. Nerdcast mesmo, tipo, às vezes é sábado, nossa, ó, teve Nerdcast ontem. Tal, mas tem Sim. a galera, ai meu Deus, o Nerdcast não saiu ainda, o que que eu vou fazer da minha vida? É, isso é. Assim, eu confesso que já teve minha época que eu ficava lá no site dando F5 até Não, aparecer o site, até eu aparecer e tal. também, mas. Eu acho que é ok, todo mundo passou por essa fase de Jovem Nerd. Eu ainda ouço Jovem Nerd toda semana, é um programa que eu ainda gosto. Não são todos os assuntos que eu ouço, mas pelo menos eu ouço o começo, assim, os primeiros 10 minutos depois do 10, não, mas os Dos primeiros e-mails. 5 minutos depois dos e-mails eu ainda ouço para ver se. Ah, deixa eu ver se é um assunto que eu realmente quero, sabe? Porque às vezes não é o assunto que eu quero, tal, então não. Então eu Sim. deixo pra lá. Mas é assim, se for algo que eu vejo que vale a pena pra ouvir, eu ouço. Acho que é muito da galera começa a consumir podcast que todo mundo gosta do Jovem Nerd, mas depois de um tempo deixa meio que de ser seu podcast preferido, porque você encontra coisas que tem mais sua cara Sim, e com tudo certeza. mais. E assim, podcast no Brasil é uma mídia antiga que, graças a sei lá o quê, está começando a ficar cada vez mais famosa hoje em dia, assim, tá cada vez mais gente falando. Só que assim, não estão surgindo muitos novos programas, sabe? Assim, não é um. Assim, já existe muito programa, mas não tá surgindo tantos novos assim. Então o que tá acontecendo é. Tá vindo muito ouvinte para cá agora, ouvintes novos, então eu acho que agora vai começar a ter também, além de ouvintes novos, a gente vai ter novas pessoas produzindo novos conteúdos, né? Então eu me Sim. perdi porque que eu tava falando isso, mas é. É para dar uma renovada no conteúdo, né? Era por isso que você tinha dito que o Nerdcast deixa de ser. O negócio, o podcast que você preferido, que você Preferido. mais ouve. Porque você, a gama de podcast que existe brasileiro, não só brasileiro, gringo também, é que a gente sempre leva em conta que as pessoas não estão acostumadas a ouvir coisas em inglês. Então, né? Mas a gama de coisa brasileira que tem é gigante. E de tudo que é Sim, tem coisa. muita Tem coisa. muita coisa, tem Tem de muita tudo que coisa. é estilo, que é de assunto, de tudo, até orientação política diferente em podcast tem. Tem podcast Sim. para quem gosta, para quem é de esquerda, para quem é de direita, para quem é de centro, para quem não quer saber de Esses política. dias, procurando sobre podcast, eu achei um podcast sobre pais solteiros, cara. Olha só que Tipo, foda. Olha só que foda. Eu eu não já lembro o ouvi. Ah, nome, não, mas é. é muito legal a ideia, cara. Teve um que eu conheci que era sobre paternidade como um todo. Não sei necessariamente se eles eram. O que eu achei era sobre pais solteiros, tipo, ensinando como lidar com criança e tal, que tem muita coisa que é a mulher que faz, né? E os caras davam os toques e tal, achei bem Pô, legal. que foda. Isso é bem foda. Depois, se Cara, eu achar o nome, eu coloco no tem post. um podcast que é um piloto de avião músico. Então ele fala de avião e música num podcast só, sabe? Tipo, Ah, o Aviões e Música, não é? eu acho que é esse o nome. Eu ouvi só um episódio só pra poder conhecer e, cara, eu achei muito bom. Não são assuntos que me interessam, mas. Porra, olha que específico. E tem gente que se interessa, então. É bem legal Sim. isso. É por isso, a gente precisa de mais e mais modelos. Podcast sobre Fórmula 1, sobre tudo. Sim. E aqui vai uma coisa, um podcast que eu não achei nenhum ainda. E esse é pra ser recorde de downloads. Podcast sobre novela, pra comentar episódio por episódio. Olha aí, é um negócio aí, hein? Até a Globo podia investir. Sim. Paga nós que nós faz. Faria numa boa. Não, cara, é um negócio aí, porque se a gente for pensar em. Dá um toque pro Fred. Eu vou falar com ele. Não, é porque se a gente for pensar em podcast que tenha. Como fala aquilo? Em revista, aliás, em revista de banca lá, de jornal que sabe, que fica vendo essas tititi da vida e tal. Cara, se elas falam sobre isso, por que que a gente não pode ter um podcast, né, pra falar só Sim. sobre novela? Porra, eu apoio. Ouviria? Talvez não, mas eu apoio. Mas eu conheço muitas pessoas que ouviriam, né? Sim, Esse é o com ponto. certeza, com certeza. Então, mas aí agora eu queria chegar num ponto que eu ainda tô meio na dúvida se isso é podcast ou não, que são aquelas meio playlists, meio rádio que uns DJs fazem fazendo remixes e compilados de várias músicas com uns funks e tal, e eles denominam isso podcast. Eu já vi muita gente puta com isso, e muita gente é normal. O que você acha? Olha, eu não ficaria puto com isso, mas isso não mesmo, porque eu acho que é divulgação da mídia. Um cara que ouviu lá o funk, aquela playlist de 1 hora de funk, os caras falando que é podcast, se o cara depois for pesquisar mais podcast, ele vai chegar no podcast de verdade em si. Então eu acho legal. Eu acho assim, obviamente não é podcast. Eu queria muito entender por que que eles começaram a chamar Então, eu de queria saber quem foi o podcast. primeiro cara que falou, não, isso aqui é um podcast, tá ligado? E aí os outros foi na onda, tá Sim, ligado? é. Então, exatamente isso que eu queria, porque não faz sentido nenhum, mas eu queria saber da onde. Porque eu já vi esses vídeos que os caras realmente falam na rima, ah, não sei o que, o podcast tá demais e não sei. Então, tipo. Pro cara falar o podcast Sim. tá demais, é porque alguém chegou com esse nome pra ele. Ele ouviu em algum lugar e começaram a usar isso daí. Então, eu acho bem Sim. legal, cara. E eu descobri isso porque esses dias eu fui hashtag podcast na search do Twitter. Tinha muita gente. Não, não sei que lá, solta o podcast do DJ, não sei que lá. Nossa, Sim. tava animal. E eu fiquei, tá, mas que é isso? Que é esse mundo obscuro que eu não conheço? Exatamente, E né? Isso é você engraçado, é entra e tem bizarro, né? tipo 5 milhões de views. E você fica, como assim, cara? Exatamente. Faz sentido? Nenhum. Mas. Nenhum mesmo. Mas aí eu fui fuçar nos comentários e tinha um cara, ah, isso aí está deturpando o nome da mídia, podcast, vocês são uma vergonha, não sei o que lá. Ah, cara, Só que, mas aí putz, é o mesmo cara. pessoal que reclama que funk não é música, porque só sabe ouvir rock and roll e só acha que rock é música e qualquer outra coisa que seja diferente do que ele tá acostumado na vida é errado. É o tipo de gente que morre de fome porque ficou inverno e a grama mudou de cor. E aí o cara não sabe mais que ele tem que comer grama verde, que ele pode comer a grama e já tá meio amarelada. E aí ele morre de fome no inverno, porque a gente burra, cara. Eu não consigo, sabe, tipo, o cara achar que, ah, tá deturpando a mídia. Cara, deturpa a mídia então, cara, porque, primeiro, a mídia não é do cara pra ele achar que estão fazendo errado, estão destruindo a mídia que ele tanto ama, porque alguém tá chamando de outro nome. Se tá assim, se sabe, se é tão errado assim falar que, ah, e é podcast quando não é. Então, cara, faz uma luta aí, vai para outros lugares e começa a pegar em armas e matar funkeiro que tá chamando errado, porque ele não tá chamando errado. Para ele aquilo é podcast, então pronto. E eu nem sei mais para onde eu tô indo nessa conversa, mas Eu também não, já me perdi, cara. é isso. Eu não acho ruim. Se funkeiro quer chamar a playlist de podcast, chama. Uma hora algum desse pessoal que tá ouvindo o podcast vai atrás. Uma hora alguém vai querer saber o que é esse podcast que tá todo mundo falando. Ele vai chegar nas listas de funk? Vai. Mas ele também vai chegar no meu programa? Vai, porque a busca do Google vai dar esses dois resultados. E aí o cara vai ver e vai entender. Ah, legal. É um programa de funk, mas também é um programa de entrevista. Também é uma radionovelas, queira chamar assim, sabe? Sim. Então eu não vejo problema nenhum. Para Um mim. programa de rádio gravado. É, exatamente, cara. É isso. E se eu posso fazer. Ah, aliás, aí fica a questão. Se eu hoje. Até onde eu sei, eu me eu posso ser chamado de podcaster porque eu faço podcast. Se eu bolar um programa que vai ser uma hora de música tocando, de música clássica tocando, e eu postar no YouTube como chamando de podcast, alguém pode falar que não é? Pode, mas a pessoa vai estar tá Pode. certa? Não vai. Por quê? Porque. Você é um podcaster. Sim, não. Não só por eu ser um podcaster, mas porque eu tô divulgando por um feed. Eu tô colocando no YouTube e fazendo um feed disso. Então, tipo, se o cara vier falar, ah, não, isso não é podcast, só porque eu tô transmitindo música não quer dizer que não seja podcast. Ele é podcast, sim. E aí vai do cara querer discutir comigo o que é e o que não é podcast. Sim, Eu acho faz que sentido. isso tá mais assim. As pessoas estão mais putas com isso justamente por ser funk. Se fosse uns caras. Porque, por exemplo, existe um programa, um podcast chamado Travessia. E eu acho ele muito bom. Ele pega um artista ou um tema e fala sobre músicas da MPB que tenham esse tema. E como eles fazem? Eles falam um pouquinho sobre a música ou sobre o artista e tocam a música. Toca a música. Por que que isso pode ser um podcast e um cara que toca funk não pode ser um podcast? Eu acho que a, né, o como é que chama aquilo? O problema tá um pouquinho mais embaixo. O problema tá no cara não aceitar o funk, não o cara não Então, aceitar que estão lá e estão deturpando o meu podcast. esse cara que ainda tem problema com o funk é o cara que não conseguiu sair da internet em 2011, né, cara? Exatamente, é o cara que acha que a única música que presta é o rock, porque até se for samba ele vai falar que não gosta. Ele não vai falar que não é música, mas ele vai falar que não gosta, que para ele não vale. Então Isso. é meio que, né? A gente vai fazer o quê? Mas é isso aí. Eu não sou contra, por mim faz mais. E espero que esse pessoal que esteja ouvindo esse tipo de podcast uma hora espirre no meu podcast. E beleza. É isso aí. E aí, para fechar esse papo aqui, então, eu queria Mas já, só. mas foi. É que esse assunto Oxe. agora acho que vai dar Ah, bom, então um tá. trabalhinho, entendeu? Ok, então tá bom. Que é podcaster. O que denomina alguém ser podcaster? Porque eu já fui em grupos de podcasters, falar, ah, tá, não sei o que lá, não sei o que lá. E eu não lembro por que motivo eu me chamei de podcaster. Só que eu não tinha lançado meu podcast ainda. E vieram falar para mim que eu não era podcaster porque o meu podcast não tinha ido ao ar ainda. Então eu não poderia tomar esse título para mim. O que é um podcaster? Porque aparentemente eu não posso ser um podcaster só porque eu não lancei meu podcast ainda. Cara, eu acho assim, tem uma frase muito bonita de um filme chamado Teste de Elenco, que a Tata Werneck diz pro Fábio Porchat, e se eu não me engano essa frase tá até no trailer, não precisa nem ver o filme todo, que ela diz assim: quando você se designa a alguma coisa, você é aquela coisa. Óbvio que essa frase, né, ela tem uma múltipla interpretação, mas o que eu quero dizer com ela, que eu gosto dela, é que é o seguinte: se você tá falando que você é podcaster, então beleza, cara, você é podcaster, não tem que ter regra. Óbvio, se você começar a falar para todo mundo que você é astronauta, sem nunca ter ido pra NASA ou qualquer coisa assim, tá, você não é tão astronauta assim. Mas você tá produzindo um podcast, por mais que ele não foi pro ar ainda, você já é um podcaster. Se você só tá editando ele ainda, sabe? Tipo, se você tá planejando ele, a partir do momento que você planeja, você já pode se considerar um podcaster. Óbvio. Sim, a partir do momento que você tá criando, né, cara? Sim. Você já tá na ação ali, Óbvio de que a fato. partir do momento que o seu podcast foi pro ar, você realmente passa a ser um podcaster porque, pronto, seu podcast tá no ar, as pessoas estão ouvindo. Mas se você já tá produzindo ele, por que que a produção não é considerada você já ser um podcast? Porque, por exemplo, não aconteceu isso, mas a minha ideia era que o 1986 fosse lançado. Fosse lançado tudo pronto já. Eu ia editar Tipo tudo. série da Não, Netflix. não, não, tudo no mesmo dia. Ah, Isso sim. talvez aconteça na segunda temporada se tudo der certo, mas Opa. não sei se vai dar, então não é promessa. Mas minha vontade é essa. Só que assim, a ideia era ter todos os episódios editados, gravados, editados, prontos e soltando uma vez por semana. Obviamente que isso não aconteceu, eu fiz o primeiro e depois eu fui fazendo o resto, mas a ideia era essa. E aí então quer dizer que todo esse meu trabalho de gravar o episódio, de ter roteirizado, de ter gravado, de ter editado já 10 episódios, mas não ter colocado ele na internet, já me eu não ia poder ser um podcaster? Acho que não, acho que meu maior problema, e isso entra desde o começo do nosso papo, é as pessoas se apegam em regra demais, saca? Tipo, ah, você não pode ser podcaster se você não fez ainda, se seu podcast ainda não tá no ar. Ah, se não for um papo de descontraído sobre um assunto qualquer, não é podcast. Se não tiver uma hora, não é podcast. Ah, se não tiver não sei o quê, não é. Saca? Tipo, as pessoas ficam se apegando tanto a detalhes e a nomenclaturas que, primeiro, no Brasil ninguém ouve podcast. Se a gente for fazer uma pesquisa do Ibope, lá do. Como é que chama? Do Datafolha. Datafolha, uma pesquisa do Datafolha, de quantas pessoas no Brasil. Não precisa nem ser no Brasil, quantas pessoas em São Paulo ouvem podcast? Cara, se a gente ouvir todas as pessoas de São Paulo, sem deixar passar nenhuma, a gente não vai ter mais de, sei lá, 2% da população que ouve Não, ainda tô achando podcast. que é muito Eu não sei 2%, hein, mais quantas cara? pessoas tem em São Paulo. Deixa eu descobrir primeiro para ter o É meu. muita gente. Para ter o meu. São Paulo, cidade, população. Bom que não vai ter edição, né? Então vai tudo isso, todas digitadas, isso é Exatamente. muito bonito. Quantas pessoas? Tem 12 milhões de pessoas. Não tem 1%, cara. Acho É. que não, hein? É, realmente. 1% de 12. Eu não sei escrever milhões. Espera aí, deixa eu descobrir. 1, 2, 3, mil. Não, eu coloquei 120 milhões. Pera, eu acho que eu fiz a conta certa. 1% de. Tá aí, por que você não me deu a resposta? Eu tô. 1% de 12. Caralho, eu não sei mais fazer. Eu desisto. Tá difícil aqui, pera aí. 1% de É 120 mil. 12 milhões. Pronto. Isso aí, 120 mil. 120 É, mil. não. Mais de 120 mil pessoas, com certeza é. Não, mas aí a gente tá delimitando só São Paulo, né, cara? Ah, é Tem esse verdade. ponto. Ó, é que 2% daria 240 mil pessoas. Eu não sei se só na cidade de São Paulo a gente tem 240 mil pessoas ouvindo. O Cara, com podcast é certeza muito não, cara. forte pro resto do país também. É, os nossos É. maiores downloads do Invader, por exemplo, eram do Rio de Janeiro. E tipo, por quê? Não sei, mas Olha que eram. legal. E a gente ficava falando de Osasco nos É, podcasts. então, é engraçado isso, porque a maioria dos downloads geralmente é. Como fala? Geralmente é São Paulo. São Paulo. Assim, na verdade é o. Pelo menos dos podcasts que eu trabalho, a nossa maior base é Sudeste. Então é São Paulo, Rio, Espírito Santo e Minas. Mas é, cara, bom, de qualquer forma, eu acho que 120 mil pessoas é um número plausível de pessoas que ouçam só na cidade de São Podcast. Paulo, podcast. Sim, Porque sim. eu acho que é um número ok. Já nos Estados Unidos é uma em cada quatro, é 25% da população que É ouve muita podcast. gente, cara. É muita gente. Ah, mas porque a cultura é diferente, porque a internet lá é melhor e você pode ficar ouvindo por streaming, blá blá blá. Sim. Também. Também. Ah, é porque lá a cultura do rádio, ela sempre foi muito forte? Sim, mas aqui também foi muito forte. Tudo bem quando chegou a TV, esse papo, ah, a TV vai matar. A TV não matou o rádio, mas Mas quebrou as quebrou pernas. muito as pernas. Muito mais gente vê TV do que ouve rádio. Muita gente ainda ouve rádio, e se você for perceber, as pessoas só ligam o rádio, tá tocando uma música qualquer, numa estação qualquer, e tem umas propagandas. A não ser esses Exatamente. programas de madrugada das pessoas que, né, aqueles que tem, você pede música e tal, sabe? Tipo, Sei, galera sei. manda oi lá e tal. Ok, esses programas ainda são um pouco diferentes. Mas o resto dos programas do rádio hoje é isso, é música tocada porque no Brasil hoje em Porque dia. tem que ter barulho ambiente. É, exatamente. Quem ouve rádio hoje em dia é motorista de Uber, quando você está dirigindo de forma de modo geral, consultório médico que ainda não tem televisão, sabe? Tipo, elevador, essas Isso. coisas assim. Padaria de manhã, É, sabe? essas Tipo, coisas assim. é esse tipo de coisa que ouve rádio. Então, diferente dos Estados Unidos, que, por exemplo, um dos maiores podcasts do mundo, que é o This American Life, ele era um programa de rádio. Ou as pessoas eram de rádio, agora eu me perdeu a memória porque ser maconheiro é um lixo. Mas, sabe, tipo, ou seja, eles só saíram do rádio e começaram a fazer um programa pro podcast. E agora, se eu não me engano, isso vai por terra tudo aquilo que a gente falou de que o cara só tirar um programa do rádio e colocar no podcast não é podcast, porque o This American Life, até onde eu lembro agora, é isso. Ele era um programa de rádio que virou um programa de podcast. Ah, Mas mas isso é um não problema meu, que necessariamente. todo Mas podcast que eu participo a gente acaba se contradizendo no a final. vida tem que ser assim. Mas eu acho que não. Eu acho que são só as mesmas pessoas. Agora eu não lembro e eu tô muito triste de não lembrar da história do This American Life e tô com preguiça de procurar. Então, foda-se. Depois o seu ouvinte vai ouvir e me fala depois no Twitter qual que era o certo. Mas, de qualquer forma, o que eu quero dizer é: no Brasil, ele não tem cultura de podcast, e aí a gente querer ficar colocando o podcast numa caixinha, em regra, e que tem que ser assim assado, da mesma forma que o cara acha que um funkeiro chamando o áudio dele de podcast tá estragando, tá deturpando a mídia, esse cara aqui que é o podcast numa caixinha, num formatinho, também tá fudendo a mídia. Porque ele não deixa. Imagina se todo mundo tivesse que fazer o mesmo formato de podcast. Cara, o 1986 nunca ia existir, porque eu ia ter que procurar amigos e, sei lá, jogar RPG com eles para fazer a história, sabe? Tipo, e mesmo assim já tá fugindo um pouco do padrão, porque a gente não tá falando de forma descontraída sobre alguma coisa. Então, eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que parar de querer montar que, ah, não, podcast tem que ser assim, assim ou assado. E só fazer. Se você quiser fazer, você ouvinte, você que tá ouvindo agora, presta atenção só na minha voz. Se você quer fazer um podcast sobre qualquer coisa, um podcast que seja 5 minutos de você comendo um hambúrguer, faz, foda-se. Se você comer um hambúrguer em 5 minutos, procura um médico também, porque é meio foda. Você tá comendo rápido demais. Mas sabe, tipo, faz. Não interessa se você vai chamar seus amigos para gravar, se você vai buscar fazer um audiodrama, se você vai contar uma história jornalística e fazer um formato storytelling. Se você vai dar aula de teclado pelo podcast, não sei, sabe? Tipo, foda-se. Mas faz, não fica se prendendo O em importante é jeitinho. fazer, né, cara? Sim, exatamente, porque se a gente fica preso no formato, e seja ele o papo de bar, seja ele a gente fazer um. Como é que chama? Passar o padrão ser. Não sei, storytelling. O padrão ser audiodrama, sabe? O padrão agora, todo mundo tem que fazer audiodrama. Não, também vai ser chato, não é bem assim. Então, O legal é é a fazer. variedade que pode te dar. Tipo o que aconteceu com o YouTube, né, cara? Que o YouTube em 2012 era games e hoje em dia o YouTube é tudo. Sim. Esse, eu fiz um. Eu escrevi um texto no meu site lá. E como é que fala? E eu falei exatamente isso. Da mesma forma que o YouTube tem vários formatos, o podcast também tem que como é que fala? Também tem que ter vários formatos. Por exemplo, a gente fez isso no Não Salva. A gente parou de ter só o Não Ovo para ter outros formatos. Ah, um fala de esporte, o outro ajuda as pessoas, o outro é um talk show agora, né? Praticamente, é um programa de entrevista que fala sobre cultura pop e tal, que é o Rebobinando. E então, sabe, tipo, é meio que formatos. Tipo, a gente não Sim, tem que e ficar. sair do formato padrão é legal, que você, gente cria novidade para as pessoas. Tipo, um dos podcasts que eu mais gosto, que eu acompanho, é o Receita do Mal, que é um podcast sobre culinária. Olha que Eu cozinho foda. alguma coisa que eles falam? Não! Mas é muito legal ouvir. Caralho, não, é só. Já é muito foda um podcast sobre culinária, porque é complexo isso. Como é que você, né? Você tem que falar, coloque uma pitada de sal ou Não, não, corte. geralmente eles estão bêbados e ouvindo rock and roll Ah, muito enquanto melhor eles. então. É Melhor melhor ainda, ainda. melhor ainda. Bom, então, ok, melhor ainda. Fiquei muito mais feliz agora. Achei que era um negócio que ia ser bonito, mas aparentemente não é. Não, É não. melhor do que parece. Achei que era sério, sabe? Tipo, que os Sim, caras não, é muito realmente legal, ensinam. tipo, ele chega assim: "Ah, então, vou ensinar você a fazer uma pizza com os restos que você tem na sua geladeira quando você chegar bêbado da balada." É Porra, isso. irado, irado. Qual que é o nome do podcast? Eu vou querer ouvir. Receita do Mal. Receita do Mal. Do Mal. Podcast. Tá aqui, Receita do Mal. Olha só, muito bom. Mas é muito legal. Vou. E eu queria te agradecer, Guilherme Afonso, por ter vindo aqui, ter batido esse papo comigo, que foi muito legal e pode vir outras vezes pra gente falar de outras coisas, porque, sério, foi muito legal mesmo. Eu que agradeço. E você tem algum recado pra dar aí? Eu tenho vários. Ouça podcast, divulgue podcast para seus amigos. Você que tem um amigo que não sabe o que é podcast, pega ele e ensina o que é. Pega um podcast que você gosta, ou melhor ainda, que eu acho que é sempre muito melhor, em vez de você pegar um podcast que você gosta e dá para ele ouvir, faça o contrário. Procure algo que ele goste e bota ele para ouvir, sabe? Por exemplo, se o cara gosta de esportes, gosta de futebol, tem o Pelada na Net, tem o O Bicuda, Bicuda. escolhe um podcast que ele vai gostar e apresenta para ele. Tem podcasts curtos, tipo Naruhodo, que é um podcast de meia hora, que eles falam que é para introduzir pessoas no podcast. E sim, de certa forma ajuda, porque ele é curto. Geralmente as pessoas já param nesse negócio de ai, pô, mas eu vou ouvir uma hora de arquivo, não dá, papapá. Então tenta pegar um mais curtinho e entregar para ele. E outra coisa também, que é muito importante, ouça o meu podcast, o 1986 aí. Que é um podcast de audiodrama, história dessa primeira temporada, que é a temporada Inverno. Ela conta a história de um sobrevivente num passado distópico pós-apocalíptico. E são 10 episódios de mais ou menos 10 a 15 minutos cada um. É curtinho, é tranquilo, ouça com fones de ouvido, porque vai fazer uma diferença muito grande. E é isso aí, me siga nas redes sociais, onde você quiser, onde você achar que seja uma rede social e colocar Guilherme Afonso, sou eu. Na maioria dos lugares, eu acho agora. Tô na dúvida. Não sei, sei lá, no Xvideos, talvez não ache Guilherme Afonso, mas eu não tenho certeza também. Talvez ache. Talvez ache lá no par perfeito. No Par Perfeito, talvez ache. Caralho, será? Eu vou procurar. Par Perfeito Guilherme Afonso. Deve. Bom, eu não sei se eu já usei isso na minha vida. Ou sei lá, eu acho que eu nunca usei. Se achar um Guilherme Afonso lá, pode ser que não seja eu, tá? Se tiver minha foto, me manda, porque aí eu vou estar com muito mais medo de ser alguém que, sei lá, hackeou e tá comendo uma galera aí fingindo que sou eu e eu não tô comendo ninguém. Tá, não, chega, eu tô indo muito longe. É isso, me siga no Twitter, principalmente, Guilherme Afonso. A segunda temporada do 1986 possivelmente sai em março, se tudo der certo. E eu acho que é isso. Ouça podcasts e a vida é bela e bonita, e é isso aí. Então é isso, não deixe de me seguir no Twitter também, @RichardCoyote. Assina o feed do meu cérebro dói para ouvir mais bate-papos tipo esse, ou eu divagando sobre qualquer coisa. E tchau!